sucesso dos paredões. Hoje não tô bom, sarrabunda, joga tudo e vem, chama aquela amiga que representa, se concentra. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Em câmera lenta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Tá louca, vou chamando as suas amigas, vai. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapetanha, kika rapetuda. Senta rapetanha, kika rapetuda. Senta rapetanha. Hoje não tô bom, sarrabundão. Joga tudo e vem, chama aquela amiga que representa, se concentra. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E câmera lenta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Tá louca? Tá louca? Vou chamando as suas amigas, vai. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapidanha, fica rapidinha. Senta rapetanha, kika rapetuda. Senta rapetanha, kika rapetuda. Vai da bosa. Fenômeno paredões.